Intimidade. Ai, Senhor, como eu quero ser uma mulher de Deus, como eu quero ser feliz e como eu quero te agradar. Acho que quando eu casar, tudo começará a dar certo. Acho que as coisas vão se ajustar quando o Senhor me der aquele emprego com o qual eu tanto sonho. Eu já acredito que quando os filhos vierem, tudo se acertará. Eu gostaria tanto de ser mais meiga. Meu jeito é tão diferente daquilo que as pessoas entendem que é de Deus. Pai, acho que para o meu casamento ficar conforme os moldes do Senhor, tenho que deixar de... ou melhor, tenho que passar a agir assim, como eu ouvi naquela ministração. Mas, Pai, tudo parece ser tão diferente do que eu sou. Como o Senhor me criou assim, me muda. Acredito que terei que deixar meu trabalho para ser uma boa mãe. Acho que não posso deixar ninguém cuidar de meus filhos. Tenho que me anular, afinal, isso é ser mãe. Afinal, isso é que o Senhor espera de mim. O cabeça. O marido tem que cuidar das contas, decidir, pagar, resolver. Submissão. Aceite tudo, não questione. Esse papel não é seu. Deus te mudará. Maternidade. O mundo está louco e você tem que buscar dedicação exclusiva. Seja meiga. Mude seu tom. Um comportamento espalhafatoso não combina com uma mulher cristã. A liderança não pode ser sua. Não pode ser desse jeito. A forma de frutificar é essa. Desse jeito. Pai, me dê a fórmula correta. Eu preciso da forma de te agradar. Filha, uma mulher de Deus não obedece a fórmulas pré-estabelecidas. Essas fórmulas são nada mais que expectativas que os outros trazem sobre nós. Uma mulher tem que buscar uma identidade em mim, em Cristo. É na comunhão comigo, o Criador, que aquilo que eu programei para cada uma de vocês vai aflorar. Amadas irmãs, este aflorar dos sonhos e vontades de Deus que Ele colocou em nossos corações é que nos trará alegria e plenitude de vida. É claro que existem princípios e padrões a serem seguidos, mas quem dará a medida a cada uma de nós será Deus. E isto virá através de nosso convívio com Cristo e o Espírito Santo, através da leitura da palavra, oração e jejum. Temos que fugir das fórmulas mundanas, mas também das fórmulas eclesiásticas. Temos que pedir a Deus que nos blinde contra as fórmulas prontas, principalmente as fórmulas vindo da instituição igreja, que estão ligadas ainda que de maneira sutil à religiosidade. Nós, cristãs, estamos muito atentas às formas e fórmulas mundanas, uma vez que Deus já nos tirou do mundo e o Espírito Santo habita em nós. Entretanto, facilmente aceitamos e queremos as formas e fórmulas religiosas. Elas nos parecem a solução para nos tornarmos santas e de Deus. Mas isso é um grande engano. As formas e fórmulas prontas nos trazem peso e insatisfação. A nossa identidade tem que ser buscada em algo imutável, Deus. Somente o Senhor, no convívio diário, nos dará o caminho a ser seguido, respeitando nossa individualidade, nossa personalidade e o nosso chamado. Então sonharemos e viveremos os sonhos de Deus. Só assim seremos verdadeiras mulheres de Deus e não mulheres de fórmulas. Só assim teremos uma identidade liberta no Senhor. A nossa identidade e tudo o que ela acarreta somente será verdadeiramente estabelecida quando tivermos uma vida de intensa intimidade com Deus.